minha fé. Olha aqui. Eu aprendi. Olha que bênção. Isso aqui é MK, gente. Dele veio, sim, eu amei. Deus, seja um. Bem forte, vai. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier. Curado for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Vai, Sinfone, vai. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar. Dele, mas ninguém a Deus seja um louvor. Dá pra levantar as mãos aí. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua. As mãos levantadas assim, ó, dizendo que Deus é Deus, vamos. Deus é Deus. Deus é Deus. E se a doença vier? Deus é Deus. Deus é Deus do Rio de Janeiro. Quantos creem nisso? Levanta sua voz e declara: Deus é Deus. Deus é Deus. Que lindo. Deus, que honra, é minha amiga. Você é uma bênção. Deus abençoe. Ele é Deus. Obrigado, gente. Beijo no coração de vocês. Obrigado, Rio de Janeiro.